andrecidismoral.com.br. Alô, Tomás Neto, Urbana Story, Bebendo Fusion, Império dos Perfumes. Alô, Isaac Perquente. E aí, negão? Ó, eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Então, cê tá concentrado, fica concentrado. Cê tá concentrado, segura nos peitos, negão. Cê tá concentrado. Laércio da Magazine Militar Ômega. Cê tá concentrado. E pina a bunda, mulher, vai, vai. No bailão, e pina o rabetão no bailão. Ela e pina o rabetão no bailão. Eita! Ela e pina o rabetão no bailão. Ela e pina o rabetão no bailão. Ela e pina o rabetão. Alô, Franklin Caldeira. Eu tô chato, negão. Vai, vai, vai. Ela e pina o rabetão no bailão. Ela e pina o rabetão no bailão. Vai sentando, vai. Vai sentando, vai. Vai, vai. Cê tá concentrado. Eu tô chatizando. Cê tá concentrado. Cê tá concentrado. Gaspazinho CD. Cê tá concentrada. Que tá concentrada. Cê tá concentrada. Como é que é? Como é que é? Ó. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando e o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Rita com joias, alô, Rosinha. Que tá concentrada, cê tá concentrada. Levanta esse bumbum gostoso, vai, vai. No bailão, ela pinta o rabetão no bailão. Ela pinta o rabetão no bailão. Alô, Venezuela. Eita, no bailão, ela pinta o rabetão. Que parada é essa? Ela pinta o rabetão. Fica sua divulgações. Ela pinta o rabetão. Ela pinta o rabetão no bailão. Ela empina o rabetão no bailão. Deixa só o Valmir. Só o Valmir, deixa só o Valmir, só o Valmir. Teresina e Potts, alô, João da CD. Alô, Júnior Centro Lanches. JC Honda, Laércio do Paredão Sub-Zero, Ítalo Cleiton, patrão. O homem tá comandando Fortaleza agora, né, pai? Jeito disso assim. Boa noite, Calibum. Tô de longe olhando o que ela faz com a raba. Eu tô de longe olhando. Danilo CDs Moral. Cê tá concentrada. Que tá concentrada. Cê tá concentrada. Que tá concentrada. Cê tá concentrada. Rafael Gravações do Mercado Pago. Cê tá concentrada. Vai, Danilo CD, empurra aí, Danilo. Danilo CD. O mural de Ivy Koala. Cê tá concentrada. Cê tá concentrada. Tá concentrada. No balão, vai, vai, vai. No balão, ele pina o rabetão. No balão, ele pina o rabetão. Ele pina o rabetão. Alô, senhor. Ele pina o rabetão no balão. Ele pina o rabetão no balão. Joga pra cima, que eu já fui MS produtora. Tomás Neto, Paulo José Montes e Água Branca, respeito o homem. O mais barato é do Paulo José, hein, pai? Alô, Jacélio Sofia Lages. Alô, Camila, tudo nosso. Nitrotec Academia. A melhor de Água Branca, cara. Senta concentrado.